Yeah, man, tutto quel stress, man, è così qui calmo. No, per aí? No, ma também não é foda-se. Yeah, mas olha, eu competisse, qualquer coisa eu competisse. E dou-te mais dinheiro até. Acho que já deu. Deixa eu ver. Queres que leve amanhã? Não. Queres que leve amanhã? O que é isso? O cabo? No mínimo dou-te 5. Já está. Às vezes pode desliga-se a meio, mas pronto, já deu. Okay, pá, e estar a abrir a torre. Dás-me 3 euros, foi o que eu dei por ele. Eu só liguei, nem ligou nada. Isso era lindo. Só liguei a placa de som ou o cabo, depois caguei. Então olha, vou criar aqui uma base para a gente depois tocar e brincarmos em cima. Qualquer coisa arábica. Deixa eu ver o que é que sai. Dou-te 5, meu. Vou-te dar 5 euros pelo menos. Conta certa. Dou-te. Sorry. Foda-se. Espera aí, vou cortar o som. Está-se bem, está-se bem. Epá, está na boa. Caga nisso. Mete, caga nessa merda. Já. Até parece muito. O quê? O feedback? O feedback não, o meu microfone.